Panorama Agrícola para 27 de março de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de quarta-feira de lua cheia, 27 de março de 2013. Cuidado para não fazer do lobo o guardião das suas ovelhas. Esse é o ditado de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, você confere uma dica de saúde. Programa de aquisição de alimentos aumenta a compra de pescados do produtor familiar. Confira também fruticultura em Camboriú com o Bacupari boliviano. E fruticultura tropical no oeste do estado com abacaxi e maracujá. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção, quem tem medo de altura pode, na verdade, estar com problemas no ouvido interno, o que afeta o equilíbrio. Se for assim com você, procure um médico especialista no assunto. É hora das notícias. A fruticultura tropical tem se mostrado uma boa alternativa de renda para o pequeno produtor rural no oeste de Santa Catarina. É uma alternativa econômica em razão dos microclimas tropicais formados na região por causa das barragens. A EPAGRE monitora em Planalto Alegre uma unidade de observação em fruticultura tropical com variedades de bananas, maracujás, abacaxi, citros e goiabas. Como 85% dessas frutas tropicais da região oeste de Santa Catarina são compradas fora do estado, plantar e colher frutas tropicais pode ser uma boa alternativa de renda no oeste catarinense. Informações adicionais com o engenheiro agrônomo Gilberto Barella, responsável pela área de fruticultura em Chapecó e região. O governo federal vai aumentar a compra de pescados de produtores familiares. O governo decidiu, no plano safra da pesca e aquicultura, aumentar de 5 para 20 mil toneladas o volume de pescado previsto no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, programa criado há uma década para fortalecer a agricultura familiar. A ideia, então, é estimular a produção de pescado e, ao mesmo tempo, favorecer os pescadores artesanais e também aquicultores familiares. O pescado adquirido por meio do programa será destinado à alimentação escolar, aos restaurantes populares, aos bancos de alimentos, também às cozinhas comunitárias e ainda para cestas de alimentos distribuídas pelo governo federal. Para participar do programa, o produtor deve estar enquadrado no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Cada família de pescador pode vender entre R$ 4.500 e R$ 8.000 em pescado por ano ao governo federal. O Programa de Aquisição de Alimentos é executado com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a comercialização dos produtos é realizada por estados, municípios e pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós recebemos aqui no estúdio da EPAGRE o Silvano Breda, extensionista, engenheiro agrônomo, que esteve recentemente no município de Camboriú, acompanhando a safra, não sei se pode dizer assim, a safra ou plantio, a colheita do Bacupari boliviano, uma fruta exótica que promete, Silvano? Promete, e bastante. Eu fiquei, inclusive, impressionado, né? Uma fruta que eu não conhecia, tinha ouvido falar muito, né? Nós já temos uma espécie, um parente desse bacupari nativo aqui, nas nossas matas nativas, que é muito pequeno, chega a pesar 9 gramas, esse boliviano vai a 50, 49, 50 gramas. O sabor extremamente gostoso, né? O fruto é grande e tem muita polpa, né? Que é a parte comestível. Um fruto bonito, uma árvore extremamente produtiva, ela carrega enormemente. E como é nativa, na verdade ele era desconhecido aqui, né? E ali foi assim, um boliviano que comprou um sítio ali em Camboriú, plantou algumas dezenas de mudas e depois ele vendeu aquilo lá. E o atual comprador é que acabou conversando com o pesquisador da IPAGRE, começaram a ver, porque a IPAGRE tem um programa voltado para essas plantas nativas, porque elas têm um excelente, a maioria delas é muito promissoras, para a questão de sorvetes, sucos naturais, uma série de coisas, e até para o consumo in natura, né? Então, são plantas, exemplo de muitas outras exóticas, né? Que acabam tomando conta do nosso mercado e ganhando o gosto do consumidor brasileiro, né? E esse bacupari, então, acabou a pesquisa se envolvendo com esse produtor, né? Fazendo os testes, acompanhando as características, vamos dizer, da planta, quando começa a produzir. A reprodução, eles tentaram, por exemplo, a reprodução por semente está indo muito bem. Agora, eles tentaram fazer outras maneiras de reprodução por estaquia, enxertia, inclusive uma outra que é muito utilizada, que é a alporquia, né? Que são ramos já produtivos, não deu certo. Então, agora, por semente, ela demora mais. Ela vai começar a produzir aí pelo sexto ano, né? Mas já está havendo projetos para implantação de pomares maiores, comerciais. A fruta muito bem aceita nos mercados de São Paulo. E aqui, todo mundo que provou, e o produtor estive lá na casa do produtor acompanhando a colheita, né? Ele disse, não conheci uma pessoa até hoje que não adorou essa fruta. E eu concordei com ele, porque uma das frutas mais saborosas que eu tive a oportunidade de experimentar. Então, altamente promissora, tanto em termos de alta produção, né? Não tem, por exemplo, problemas com mosca das frutas, a casca dela é grossa, não tem problemas de doença, ela é mais resistente pelo fato de ser uma planta nativa, e por aí vai, né? Podemos dizer que pode ser uma alternativa de renda para o pequeno produtor nos próximos anos? Com certeza, com certeza. E além disso, o que ele me mostrou lá, a esposa dele estava fazendo infusão, que é um suco gelado, com a casca dessa fruta. Tu simplesmente põe a casca com água gelada, põe na geladeira e no outro dia tu consome. Ela fez geleia, ela fez licor, né? Então, assim, as alternativas são muitas, né? E eu vejo ele assim, ó, com certeza quem tiver produção dessa fruta vai fechar negócio, vai ter mercado garantido tranquilamente. No caso do bacupari boliviano, Silvano Breda, o que a pesquisa diz? É mais viável no litoral ou também para o Planalto, Oeste? A pesquisa está sendo feita aqui no litoral. Aqui ele está muito bem adaptado aos solos, ao clima, né? Ele é uma planta, é uma árvore de porte, é arbóreo, né? Não é pequeno porte, mas é um porte médio, não chega a ser uma árvore muito grande, né? Ela gosta mais sombreado, não muito exposta ao sol, né? Isso ficou bem claro nas pesquisas, lá no acompanhamento. Se dá muito bem nas nossas condições de litoral aqui em Santa Catarina. O bacupari boliviano, o fruto é como uma nectarina, uma ameixa? É, algo assim, né, com a casca mais dura. O fato de ter essa casca bem firme, bem dura, ele facilita, preserva muito bem, aguenta, suporta muito bem o transporte, né? Ele chega no mercado em excelentes condições. Pós-colheita. Né? Então tem todas as condições para se firmar aqui como uma excelente opção de renda para o nosso pequeno produtor rural. Conversamos então com Silvano Breda, extensionista e agrônomo da IPAGRE, sobre o bacupari boliviano. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti.